essa música eu vou mandar pra meu parceiro Gerson Lés, lá em Cabo Verde, menino. Tamo junto, meu parceiro. E essa é boa demais, vem. Se a gente só colhe o que plantou, por que é que eu tô colhendo saudade? Se eu só plantei amor. Cuidado, vai que a minha carência não senti mais falta da sua ausência. Cê sabe que a dor ensina, e eu sei que ela vai me ajudar a dar volta por cima. Se o meu coração se acostumar solteiro, se minha boca encaixar em outro beijo, vai ser você com alguém atrás, e eu dizendo nunca mais. Se meu coração se acostumar solteiro, se minha boca encaixar em outro beijo, não vem dizer que se arrependeu, ganhou sua liberdade e me perdeu. Não espere de mim aquilo que nunca me deu. WF Produções, tamo junto! Cuidado, vai que a minha carência não senti mais falta da sua ausência. Cê sabe que a dor ensina, e eu sei que ela vai me ajudar a dar volta por cima. Meu coração se acostumar solteiro, se minha boca encaixar em outro beijo, vai ser você com alguém da trás, e eu dizendo nunca mais. Se o meu coração se acostumar solteiro, se minha boca encaixar em outro beijo, não vem dizer que se arrependeu, ganhou sua liberdade e me perdeu. Não espere de mim aquilo que nunca me deu. Não espere de mim.